Quanto tempo será que ainda temos? Quantos buracos já cavaram pra eu cair? E eu ando nesse silêncio dos passos sem medos, e ouço as vozes me dizendo pra eu seguir. Não me importa quanto tempo pode demorar, o importante é que eu nunca vou desistir, porque eu tenho aquele certo brilho no olhar que toda vez que eu me levantar ele vai refletir. Vai iluminar tudo por onde eu passar, já dizia minha mãe que eu nasci pra isso, porque o meu maior prazer é poder ajudar, mesmo quem nunca vai retribuir nada disso. Cê não pode se lamentar de fazer o bem, esse tem que ser o seu compromisso. O prazer de doar é maior do que o de receber, mas quase ninguém aqui pensa nisso. É notório, porque é a intenção e não a doação que faz o doador simplório. É sério, não é meme, saia pra ver o cenário. O instinto egoísta é diferente do amor próprio. Ao contrário, ao pensar, enganar a si mesmo é querer ser amado e não amar. É não querer morrer, mas ter vontade de atirar. É só ser justo quando aperta no seu calcanhar. Eu fico puto com tudo que é injusto, indignado. Se você também tamo do mesmo lado, tem coisas que acontecem que não dá pra acreditar. E penso até onde o ser humano vai chegar. O Matheus motoboy só queria trabalhar. João Pedro com 14 foi pedido de sonhar. E a Marielle só queria fazer justiça. E até hoje não descobriram quem mandou matar. Porque é sempre desse jeito, é preconceito, falta de amor, falta de respeito. E o rap fala disso desde o berço, os primórdios, e vem se repetindo por todos esses anos. Eu pude aprender com várias minas e manos, sempre com os hinos pra todos os momentos. Aqueles que arrancam lágrimas e sorrisos, aqueles tipo esse que tem sentimentos. Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz. Eles vão dizer que não, vejo que a história diz. Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão. Buracos que eu desviei, era pra eu cair. Eles estão passando um pano para quem não vale nada. Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz. Eles vão dizer que não, vejo que a história diz. Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão. Buracos que eu desviei, era pra eu cair. Eles estão passando um pano para quem não vale nada. Talvez seja questão de tempo, talvez o tempo seja questão. Talvez pra glória seja o preço, talvez tudo foi em vão. Talvez seja um sinal pro fim dos tempos, talvez nada tenha razão. Talvez tudo não passe de política e religião. Talvez chegou a hora de queimar as roupas do Réveillon. Talvez um vírus te dê oportunidade de ouro, vê que a saúde de um é a saúde de todos. E que pior que ser forçado a trabalhar. Talvez seja ser forçada a não trabalhar. Talvez Deus e o diabo é a mesma fita. Meu mano, e a vida às vezes concede algo pra que nunca mais desejamos. Independente de qualquer fita, arrisca no êxito, meus parabéns, a frustração, sabedoria, amém. Escrevo como falo com as minhas filhas, sem meio termo. Cuidado com quem não admite os próprios erros. O único amor que nunca vai embora é por si mesmo. Portanto é em você seu maior investimento. E eu não tive quem seguir de exemplo, não. Portanto me tornei o exemplo. Vai vendo, é quente mesmo. Vai vendo, a disciplina cedo ou tarde excede o talento. E hoje cês vão me enquadrar pela cara, pela cor, vão. Mas vão ter que me chamar de doutor, porque eu vim com o mesmo diploma, só que a origem do analfabeto. Pra te mostrar que essa porra é responsa, não é privilégio. E é possível sim, independente da sua condição. Sorte ou azar, tá na prudência ou precipitação. Só acredite em você, desliga a televisão. Esses cuzão tem diploma, nós tem coragem, irmão. Só eu sei quanto é constante, a vida tem me cobrado. Nunca tá bom, nunca tá ganho, nunca tá estável. Não é o que cê crê, é o que cê faz, cê fala pra caralho. Na teoria todo mundo é o que quer, Reinaldo. Deus não te deve porra nenhuma, isso não é pros fracos. Ou se tem medo ou se tem fé, o inferno é inevitável. Se se acabar a quarentena, ser um projeto de vida. Não te faltava tempo, te falta disciplina. Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz. Eles vão dizer que não, vejo que a história diz. Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão. Buracos que eu desviei, era pra eu cair. Eles estão passando um pano para quem não vale nada. Não lamento bem que fiz, eu tava lá, foi eu que fiz. Eles vão dizer que não, vejo que a história diz. Na cara tem a cicatriz, consequências do mundão. Buracos que eu desviei, era pra eu cair. Eles estão passando um pano para quem não vale nada.